Bueno, tal como lo decíamos ayer, una jornada histórica en Brasil, en lo cual, digamos, la primera vuelta, Lula sacó una diferencia de 6 millones de votos. Tengamos en cuenta que en Brasil votan 150 millones de personas. Nada que ver. Sao Paulo nomás es más grande que Argentina en la cantidad de habitantes. Y bueno, esta vez la situación cambió. En 30 días y después lo que significó las distintas campañas, ya sea de Bolsonaro o de Lula. Digamos, la derecha, representada por Bolsonaro, trabajó y trabajó muy bien. Llegando a, no a equiparar, pero estar cerca, 1,5 millones de votos para Brasil no es mucho, más allá del significado político que tiene que haber que Lula haya triunfado. Pero uno ve que la derecha a nivel mundial se va manejando de otra forma, no son aquellos tipos que lo único que pensaban que el liberalismo era la economía, sino que van avanzando más allá. Fundamentalmente trabajándole el mate a la gente y haciéndole ver cosas que no corresponden, pero que usando las mentiras logran el objetivo. El viernes pasado, una cosa inédita para nosotros, sea que hubo un debate un viernes antes de las elecciones, 48 horas antes de las elecciones, eso en Argentina no ocurre, estuvieron Lula y Bolsonaro. Lula lo trató de antidemocrático, lo trató de que no era, digamos, no estaba acorde a su figura presidencial, la forma como se expresaba. Digamos, una tónica bastante respetuosa de parte de Lula. Pero Bolsonaro constantemente tratándolo de mentiroso y de ladrón. Y eso se ve que entra en la cabeza de muchas y muchos. Acá en la Argentina pasa. Mucha gente que recibió beneficio de Cristina Fernández de Kirchner dice que Cristina Fernández de Kirchner es ladrona. Y eso pasa. Entonces, lo que ocurrió este domingo en Brasil es muy importante para América Latina. Se suma un país más que está en una posición distinta a lo que significa el manejo o desmanejo de los poderosos del mundo. Y fundamentalmente va a haber que tratar de hacer un bloque de naciones de Latinoamérica, fundamentalmente, de aquella soñada patria grande que tanto habló San Martín y Bolívar, y todas esas situaciones que obviamente nos preocupan a diario. Por eso yo creo que lo importante de este domingo es que Lula haya ganado. Hubiera sido muy difícil. Si perdía directamente, bueno, no solamente para Brasil hubiera sido problemático, sino para América Latina en sí. Vamos a escuchar un trocito del discurso después de lo que se fijó el triunfo. Y en segunda parte vamos a escuchar un mensaje que le envía una representante gremial de las maestras, maestros brasileros, a Sonia Lesso en su calidad de secretaria general de la CETERA, donde expresa hasta con lágrimas, digamos, la alegría de haber triunfado Lula. Escuchemos. Cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram papel importante nessa campanha, sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo PMDB. A nossa companheira Lisiane, a nossa querida senadora do estado do Maranhão, que me ajudou muito. Os outros aqui são todos marinheiros, sabe, da primeira viagem. Eu quero começar essa pequena fala, que vai ser lida, com agradecimento a Deus. Porque eu, a vida inteira, sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí, para chegar onde eu cheguei. E, sobretudo, nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário, nós não enfrentamos um candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro, colocada a serviço do candidato da situação, para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração, o povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns as pessoas que votaram em mim. Porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Sônia, é uma vitória de todos nós, Sônia. É uma coisa muito emocionada, mas eu sempre digo em Brasil, tudo que nos pede a nossos irmãos argentinos, não podemos dizer não. Porque, mira, o que vocês disseram por a liberdade de Lula, nenhum, incluso de muitos de nós de Brasil, companheiros do Partido de los Trabalhadores que se foram quando Lula se foi em cárcere, porque queriam se livrar do partido, vocês o que fizeram, tudo o que vocês deram, mira, por Fernandes visitar Lula quando era presidente, por toda a hora contender Hugo, por tudo que vocês fizeram para a gente aí votar e que ganhamos muito bem. Mira, a vitória de Lula não é de Lula, mas de todos nós que levantamos o afiche, primeiro Lula livre, depois Lula esperança, e de todos. Então, é nossa esperança enquanto esquerda. E também para nós e nosotras dizer assim, mira, elegemos por terceira vez um presidente da República que tem menos escolaridade que nós enquanto maestros, enquanto professores e enquanto professoras. 1 milhão de votos é pouco para Brasil, um país como este. Mas também é um mundo para dizer o seguinte, o fascismo acá tem 1 milhão de pessoas que nos salva. E sabes que é a parte do Nordeste de Brasil que nos salva, e não é esta parte. Então, a noite de hoje é para dizer assim, mira, este mal que perdura desde 2016 com o golpe de Dilma, tem nossa parte de derrotar. Cada vez que levantamos o afiche Lula livre, cada vez que nós somos a Curitiba, cada vez que vocês levaram o interior de todas as províncias de Argentina, nós acá de Brasil, que levamos a Bruxelas, ao último congresso da IE Mundial, que pautamos com a questão da democracia, que demos a pauta enquanto América Latina e todo, não? Ou seja, a vitória de hoje é muita coisa que está dentro de nossas emoções, dentro de nossas lutas, dentro de nossas crenças, dentro de nossas fés, dentro de todos que passamos e todos que vivimos. Então, se com toda emoção, graças a você, como secretária-geral de CETERA, esta vitória tem todo do povo argentino, tem todo de CETERA, tem todo de CTA, tem todo de você, de Hugo, de Eduardo, de tantos outros companheiros e companheiras de todo o povo de Argentina, de las madres de la Plaza de Mayo, que todo fizeram e todo, não?